consciente estão vários amigos meus. Ninguém é ateu, creio em Deus, tanto a princesa e o plebeu. Mandando um som após o bumbo, agora que estou. Atravessar fronteiras vou, fazendo roll, rap samba roll. Tipo naquela de que nada quero. Vão ser um preto magrelo, mas adivinho o que eu quero. Quero bem mais, eu quero é mais, eu quero a paz pro hemisfério. Tá esperto, a céu aberto, o inferno, um esperto que mete o ferro no gesto. A céu aberto e inquieto, tá bem correto, eu vi. Não sei se é certo do crime, o mérito então fique esperto. Pra não servir de objeto, mas na humildade sem certo. Cato trocou vários tempos, soube do Márcio Bugê, Zé Catarreto, Cris Beto, pelo jornal foi coberto. O Datena comentou, disse Cris Creto, acendo um duelo pra rota o inseto. Foi esmagado, a céu aberto. Só sua mãe ouviu dois tiros de fuzil, sentiu seus ferros. Pra família o Beto deixou uma Brasília, um carro Chevette. Sua mina magoada, gravidade um pivete. Quem caiu se apressou, no mundo do vício ficou. Pro vício vai, indício, o vício propício. Maloca um precipício, aracnídeo, tá jogado sempre no lixo. Escute, pare, bom rap não pare. Deixe com padre, não vale seu sabotagem. No vício vai, indício, do vício propício. Maloca um precipício, aracnídeo, tá jogado sempre no lixo. Escute, pare, bom rap não vale. Deixe é covarde, traz margem, sou sabotagem. Na humildade do som, saldeiro, leblon, tipo canão. Não só quanto rap, ladrão, levada de fé, sangue bom. Ha, o som que não pare, bom rap é verdade, é só distração. É, é som que não pare, bom rap é só arte, esse é meu dom. É, de longe a metragem, paulista, cidade. Playboy tem motismo, também vaidade. Aracnídeo, ha, jogado sempre no lixo. Escute, pare, bom rap não pare. Deixa em covarde, nas margens, sou sabotagem. Ha, I don't you know, my money's life is silicone, jão, confiquei, já sei, não tô tão triste. Considerei bem, respeitei, sim, sim, consegui. I don't you know, haha, I like you, don't please. Eu quero é mais, eu corro atrás, eu sei, sim, consegui. Honrar meu nome, enfim, pra não chorar, já sei. Em cinco séculos, aracnídeo, Spectrum, agora que estou. Rica, chefe, teja, o leão do mesmo, eu peço. É tipo assim, Spectrum, massacre. O rap invade o som, é sabotagem, maldade. Chega de invade, tramade, diretoria, pipocade. Tô sabotagem, mandarim do Brooklyn, isso foi que vim. Lembro o Rubão, I don't know, my money's life is. Com uma maleta derramando dólares no Brooklyn. Ha, na fé sonhei, sonhei, não sei como eu sonhava assim. Enfim, cantei, fumei, mas pus mais fé que Zé Covin. Aí Joe, ao meu redor, canão, Brooklyn, isso, boqueirão, Morumbi, mangue, enfim. O proceder vale um brinde, tipo, família de ó, potencial, rap em hood. Bom, Pedro do som, responde nas ruas, conclusão, bom filha da... Se a zona solta, se matas, é nóis. Levada segura, mensagem que ativa a rua, é nossa. É a lei das ruas que ativa, meu tio, se liga, juca. Sim, vão preto e magrelo, eu quero a paz pro mistério. Eu quero é mais, quero bem mais, eu quero a paz que me quero. Aracnídeo, ha, jogado sempre no lixo. Escute, pare, bom rap não pare. Deixe com padre, não vaze seu sabotagem. Vai um vício propício. Maloca um precipício, aracnídeo, ha, jogado sempre no lixo. Escute, pare, bom rap não vale. Deixe aí covarde, nas margens, sou sabotagem.